3-3-0-9, prendiamo via. 961, bom dia. Autorizando Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita. Subida da El, Lida, Irume, AP November 857, Monstro. Transponder 5040, controle 120, decima 8. Galeão 360, decola da 10, curva direita, da El, Lida, Irume, AP November 857, Monstro, 0440, 0120, 9. Lame 961, contagiamento correto, champion, para pushback acionamento. autorizando, chame táxi. O 961 está com 1177 a bordo da autonomia de 3 horas e 5 está na Guarulhos para o táxi. Autorizado via parte Índia, ponto de espera torre 1189-95, ajuste na 013, um bom voo. Parte de espera torre 1189-95. Salvador, bom dia. O Azul 4040, posição 3, Romeu, para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, chamará para o táxi 4040. Bom dia, a chegada é bom, deixa para 4.100 e o Azul chama 013. 4.100 é o ajuste padrão. 246, está autorizado Val Serra, vida 368, para o procedimento terminado. 5 bom dia, prosseguir a chegada bom, subir para nível de voo 050. Azul 4040, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, mau voo. Autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, da 1018, 3, 4, 4, 4. chegou no 9A1? Diga. 9A1, você chegou na... Pra pesquisa da L. Passando 1-0-4. Confirme. Autorizada a linha de colapso, então, inverso, é 1-4-0-4-7. Obrigado, subida para mim, João 360. Oi, Leda, na presente, João 961. Quando Leda, 961, obrigado. 865, voo Serra Vista 368. Serra Vista 368, boa noite. Serra, bom dia pra você. Azul 4040, decolado 28, controle Salvador 108. 208, controle Salvador, azul 4047. Obrigado, bom trabalho. Obrigada, vou tripulação também. Obrigada. Subida Pocajamo, Aracaju, e a Brasil 17. Transponder 5044, controle 120.8. Já servindo para 360 no perfil da Arpo, o azul 4040. Zona 961, chame o centro de equipe, trepando. Zona alternativa 123, decimal 8. Só confio 1-2-3-2. 1-2-5-1 na primária. Perfil fora, obrigado. Alves 246, vista para 2510, o ajuste permanece, autorizado Sérgio 366, reporte o Sérgio 366. 2513, foi para 366, agora não deu para 1865, vista para 4010, o ajuste padrão. 4010, Salvador, Cono 961. Cono 961, prossiga. É, como eu tenho as frequências do centro resistivo, 1238251 negativo. Sufá, frequência 128, decima 8, 1260, caso negativo, retorna ao controle. Ok, obrigado. Controle ao 4040, gentileza, possibilidade do arco telefone até presente. Autorizado. Autorizado elefa, ao 4040, obrigado. Já você recebe a sua frequência livre. Frequência livre, chama na nova decolagem, o próximo ano. Presinha ali, vamos lá, vamos ver se falta mesmo. 9246, chave 2, Salvador, frequência ao 95. Não tem nada, você tem? 98, ao 95. 9246. E Salvador, 9246, visual pista 90. 9246, pista 90, vento 090 graus, 07 nó. Livre com pista 0, 9246. É 3597, bom dia, prossiga a chegada, vista para 4 mil pés. 4 mil na bomba. Bono 865, desça para 2506, RG Permanente, voo Cérebro 366, autorizado a Renato. Frente do ajuste, proa do Cérebro 366, descendo para 2,5, suportará estabilizado, voo Bono 865. Na 3597, voo Cérebro 368. Azul 4040, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternativa 126, decimal 0. 288, 230, azul 4040, obrigada, bom dia. Aumente o azul. Obrigada. 5, bom dia, autorizando Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da Eolê da Mótica, e apresurou 10, curvade, apresurou 16, conforme rota. 3.5045, controle 120, décima 8. Procedimento correto, reporte para o ponto para o estacionamento. Reporta na meia, noite, sempre chame torre na sequência, na noite, sinal 95. Chama na torre, 895, bom, no 865, boa. Boa, 9246, solo 32, direito 219. Direito 219, não, não, não. Torre Salvador, bom dia. Gol no 865, na final da 10, RNAV. No 865, autorizado. No 0090 graus, 0190. Autorizado pouso na 10, informa que recebe com forte ruído de fundo. Gol no 865. Sim, confirme agora. Agora 5/5, cara. Sim. Obrigado. Interrompeu o Índio, eu confio. Interrompeu o Índio, eu confio. Eu confio no estimado pouso. Taxi Otan 3890 com 158 a bordo. Temos 3 horas e 40 minutos, Fortaleza. Zero no 3. Repartiu ainda, quanto de espera? 118, décimo 95 com 10, 13 no ajuste. Nós temos 158 a bordo, 158. Certo, 158, senhor. Obrigado. Tá. 9246, mantém as duas filhotes após R2, tá iniciando o táxi. No Traverso 09, livra Traverso LED para sair para o portão 07. Sim, controle 357, pode voar o 366. Tá dando certo, 366. Ok, 366 ou 367? 368, pessoal, 366, vai entrar na área restrita de Aracu. Tá bom. Alô, Atlético, Paulo 41, direita 219. Direita 219, bom no 865, o ruído retornou na transmissão. Sim. Obrigado. Meu bom dia, 390, ponto espera pronto. Você precisa avisar a linha e manter 590. E manter no 0, 390. Paulo Salvador, muito bom dia. O gol 18 metros, prisão na época. Sistema 0, 090 graus, 089. Passando ingresso alinhamento de colagem 10, 38, 90. E 500, ajuste permanente, autorizado na presença do 366, reporte passou no mesmo. Quando 366, 2500 metros. Salvador, 1-0-6-0-7-5, portão 3, autorizado de um táxi. Fresno 53, Galeão autorizado pelo November 857, nível 360. Curva direita na saída da EL, Leda Mótica. 1208, transponder 5050. Comprovacionador 208. 208, bom dia, bom trabalho. Cinco zero, transponder. Correto, então. 0, coluna Puca, Jamaracaju. 2890, torneio transponder 5044. Foi Salvador na frequência 18895. 1895, bom dia. Salvador 3597, final da 10, baixado chegando. 3597, ponto autorizado pistão 10, vento 100 graus 079. 510, livre pouso 3510, 17. 2190, Solo Alfa Tango Kilo, no baixo 3. Prossiga. Autorização para vir em marcha lenta, já em acordo com a Intel. Sim, chamei o Zé. Passageiro 6075 para o táxi 122 a autonomia de 3 horas e 44, galeão. chamar 075, a direita da Taxi India, chame Tony, 1895, QNH 1013. 1013, torre 1895. Bom dia, Oceano 6075, bom dia, alinhar e manter o pistão no zero. Alinhar e manter, como zero, Oceano 6075. Somos 49 direita, mantenha sua frequência Alfa Juliette por contato. Sua frequência Alfa Juliette por 0433. Separa 4 mil pés do ajuste padrão. Autorizado voar na presente serra, vida 368 para o procedimento terminado. Dona 096, copiou você para o Serra, Vista 368? Copiou, quando o Serra Vista 368. Alinha 075, decolado 50, controle de Salvador 208. 208, muito bom dia. Controle ao Júnior 6075, 164. É 075, contato radar, problema de 3360, autorizado, valida. Para o 3360. 60 na Pro de Lenda, o senhor 60 faz bem. É 3890, chama o centro Recife, frequência 12685, alternativa 125.4. 12685, direção 45, tá? 3290, bom dia, bom trabalho. Espera o controle. Obrigado. Nós dois mantemos o 368 devido à área lista de relator previsto no campo. Salvador, Xanem 6225, bom dia. Pro de Boston, descida para o meu 050, após Boston, da Valterra do 368. Sim, bora Boston, descida para o 050, após Boston, vai voar o... 368, Sierra Victor 368, Chanel 6285. É 6075, chame com 35, 251, alternativa 123, decimal 8. 251, 238, general 6075. Agora eu vou... Cadê?